Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus estejam com todos. Que a alegria que o Evangelho nos traz também possa estar presente hoje e todos os dias. E certamente ela já está presente porque o clima tão fraterno, tão amoroso que nós encontramos aqui revela a autêntica alegria cristã, que é essa da confraternização, da aproximação de seres, essa que faz as pessoas se sentirem bem no ambiente em que chega. Jesus disse que ele teria os seus discípulos reconhecidos por muito se amarem. Aí nós já temos a indicação que nós devemos pensar quando nós queremos reconhecer uma casa que representa o Evangelho. É observar se há amor nas relações. Se há amor, Cristo está presente. Não basta estar só reunido no seu nome, mas tem que estar em espírito reunido em seu nome também. E nesta manhã, tão feliz, tão alegre, nós vamos refletir sobre algumas situações da vida, refletir sobre as atitudes ou o valor das pequenas atitudes, o que elas têm de importância para todos nós. Quando nós pensamos na vida, no que significa estar aqui no mundo, nós pensamos que existem pessoas mais importantes do que outras, pessoas com tarefas maiores do que outras, e realmente, no plano da evolução, existem seres com maiores responsabilidades perante grupos muito grandes, enquanto que outros têm responsabilidades restritas, direcionadas a grupos menores. Mas, para a evolução do espírito, todas as situações são importantes, desde as vivências mais expressivas, daquelas ações que interferem toda a humanidade, até as ações menores que passam desapercebidas, têm importância para a evolução do espírito. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, vamos estar procurando refletir. Porque quando nós pensamos na nossa vida, e mesmo na vida dos grandes personagens da história humana, nós vamos perceber que a vida deles tem um período de tempo muito maior, marcado por situações corriqueiras, pequenas, do que grandes momentos, do que grandes experiências. Isso também é assim para nós. A nossa vida é, muitas vezes, mais completada por situações pequenas, corriqueiras, do que por grandes realizações. Então isso nos leva a refletir qual o valor dessas pequenas situações que nós vivenciamos dia a dia, que nós chamamos de rotina, que nós classificamos como banais, qual o valor disso para a nossa evolução? Quando a gente pensa na evolução então do espírito, nós vamos perceber isso. A maior parte do tempo em nossa vida compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. Então, a maior parte da nossa existência é marcada por coisas comuns, por coisas sem muita expressão. É cuidar da casa, é cuidar da família, é o nosso trabalho profissional, é a rotina do dia a dia. Essas coisas, muitas vezes a gente pensa, isso tem importância? Tem uma importância extraordinária, que a gente não sabe dar o valor necessário a elas. Então é sobre essas situações que vamos estar nesta manhã procurando a reflexão. E o que somos e o que fazemos nesse tempo diário, preenchido por tarefas sem muita expressão, devem ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Então, cuidar da nossa casa, ter a nossa profissão, cuidar dos nossos deveres diários, a nossa rotina, tem uma importância para nós como espíritos em evolução muito grande, e nós não avaliamos o quanto isso tem. Porque nós damos muita importância às coisas muito evidentes, muito expressivas. Se alguém pode ir e salvar a vida de alguém, aquilo é considerado como um ato de grande importância, e realmente é. E aí a gente pode pensar, mas só isso é importante? Não. Isso também é importante em meio a muitas outras coisas que nós vivenciamos no dia a dia. O problema é que a gente não dá o valor devido à nossa rotina, àquilo que faz parte do nosso dia a dia. Então, vamos procurar, a partir de algumas reflexões, buscar entender, nesse longo tempo que nós vivemos na Terra, quais são essas coisas pequeninas que vão sendo tão importantes para a evolução, tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Assim como o tempo pode ser marcado numa ampulheta, esse instrumento que desde a antiguidade é usado para marcar a passagem do tempo, onde grãos pequeninos de areia vão passando de um compartimento para o outro, e esse tempo vai sendo marcado por situações minúsculas, pequeninas da nossa vida. O tempo da nossa vida, quais são esses grãos, quais são essas coisinhas que vão marcando a passagem do tempo e é tão importante para nós. Nós vamos ter então o pensamento, a palavra e a ação. Tudo que nós pensamos, das coisas mais banais do dia a dia, representa algo na nossa evolução espiritual. Tudo que nós dizemos no dia a dia, as coisas mais banais, representa algo nessa evolução, nessa construção espiritual. E tudo que nós fazemos, todas as nossas tarefas, representa algo na nossa evolução espiritual. Poderíamos ficar extremamente preocupados, né? Porque nós podemos, diante dessas informações, pensar e até nos cobrar excessivamente. Mas que ninguém se sinta, então, com muita preocupação, com muito medo, porque eu falei isso, porque eu disse aquilo, porque eu faço tal coisa, porque eu penso tal coisa, eu já perdi tudo. Na verdade, nós precisamos, a partir de que adquirimos a consciência, a compreensão da importância dessas realizações, dessas ações do Espírito, aí sim nós vamos passar a ter o cuidado. Porque a nossa evolução, até então, ela vem sendo de que forma? Um processo meio inconsciente, em que não sabemos muito. E isso está previsto na lei divina. É compreensível o Espírito na sua fase evolutiva, como nós nos encontramos no planeta, ainda meio inconsequente dos seus atos, dos seus pensamentos e palavras. Mas à medida que vamos aprendendo, vamos conhecendo mais sobre as leis divinas, é aí que vamos assumindo responsabilidade. Sempre é assim. E isso é muito justo, porque Deus não cobra nada do Espírito que Ele ainda não pode dar. Então, se ainda não podemos ter os melhores pensamentos, as melhores palavras, as melhores ações, mas estamos querendo ter, nós estamos já numa situação boa. E ninguém se sinta, então, muito pressionado pelas colocações, pelas reflexões dessa manhã, porque Deus compreende a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Ele nos aceita como nós somos. Se fôssemos precisar ser tudo isso que nós vamos falar hoje, instantaneamente, nenhum de nós ia conseguir. E os espíritos mais evoluídos só conseguiram ser muito evoluídos porque tiveram tempo para alcançar isso, o tempo que hoje nós estamos tendo. Então, por isso que não devemos também transformar o desejo do progresso, da melhoria, do crescimento espiritual em um elemento aflitivo da nossa vida. Jamais. Tem que ser um processo natural que nos dê segurança, tranquilidade à medida que o realizamos. Então, vamos começar refletindo sobre os pensamentos. São coisas que nós fazemos o tempo todo. Pensar é algo que nós não conseguimos abrir mão. E às vezes até nos incomoda quando a gente dá conta dessa dinâmica que a nossa mente trabalha, de tanto que a gente pensa, de tantas coisas. Vamos ver qual que é, então, o valor do pensamento para o Espírito. Vamos nos apoiar nas reflexões de André Luiz, um grande mestre da espiritualidade, que através da psicografia de Francisco Cândido Xavier nos trouxe tanta compreensão sobre o mundo espiritual. E ele nos alertou também muito sobre o pensamento, o poder que ele tem. E ele nos fala, em toda a sua obra, a importância que todos os pensamentos que nós produzimos podem ter. Então, nós vamos nos basear em algumas citações dele no capítulo 12 do livro Mecanismos da Mediunidade, onde ele, através então das mãos do Chico, escreveu: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Vamos traduzir essa construção linguística tão bem elaborada de André Luiz para a nossa linguagem comum, popular. O que, que ele quer dizer aqui? Que o nosso pensamento está constantemente procurando outras pessoas. Tudo que nós pensamos nos faz, nos liga a outras pessoas, aqui encarnados como nós e desencarnados, os espíritos desencarnados. Tudo que nós pensamos, as coisas comuns da vida nos fazem ligar a pessoas que tenham essas preferências, que tenham essas tendências, que tenham pensamentos afins. Por exemplo, se eu gosto muito de futebol, o meu pensamento está ligado a pessoas que gostam muito de futebol. Se a minha mente trabalha o tempo todo com questões relacionadas à natureza, a minha mente se liga à mente de outras pessoas que se ligam à natureza também. É isso que ele está dizendo. E nós somos estimulados por esse pensamento que vem das outras pessoas. A força de vontade, aquele desejo que muitas vezes eu tenho por algo, é muitas vezes porque eu desejei, eu queria aquilo, eu pensei sobre aquilo, e esse pensamento se liga ao pensamento de outras pessoas, que reforça em mim aquela preferência, aquele gosto. E isso serve para tudo na vida. Se eu gosto de determinadas músicas, eu me ligo mentalmente a pessoas que gostam daquilo. E elas me intensificam esse desejo. Aí a gente já percebe o quanto um pequeno pensamento que a gente tem pode influenciar a nossa vida. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso, o que a minha mente fica se voltando o tempo todo, cria uma ligação com outro ser. Aí ele me manda algo para mim pelo pensamento. E aquilo reforça em mim aquilo que eu já tinha preferência. Então daí dá para entender que se a gente quer uma renovação da vida, se a gente quer mudar a nossa forma de ver o mundo, a gente precisa insistir em pensar em coisas mais significativas, mais importantes. Se a gente quer evolução, crescimento espiritual, temos que pensar em coisas relacionadas a isso. O bem, o amor, a beleza, né? A harmonia. Eu tenho que pensar nisso, se eu quero isso na minha vida. Porque como a gente se liga e isso fica repercutindo na nossa vida, fica fortalecendo. Isso acontece quando a gente está conversando com as pessoas. Pode observar, a gente procura pessoas para conversar, pessoas que a gente tem afinidade, tem gosto, tem preferência, tem algo em comum com essas pessoas. Não é isso? Eu estabeleço uma ligação com ela pela palavra, pela minha fala. Agora, o meu pensamento também está traduzindo o que eu estou falando. Ou melhor dizendo, a minha palavra traduz o que eu falo. E quando eu penso em algo, quando eu desejo algo, eu também me ligo a pessoas desencarnadas ou não, que também preferem aquilo ou gostam daquilo. Então, se eu penso o mal, eu acabo me sintonizando com pessoas que pensam o mal. Se eu desejo violência, se eu desejo maldade, se eu desejo perversidade, eu me ligo a pessoas que pensam assim também. Por isso que quando a gente ouve tantas notícias hoje da sociedade tão deploráveis, de tantas coisas ruins, e a gente deseja o mal para aquelas pessoas que fazem o mal, a gente está se ligando mentalmente a eles. Não tem como. E às vezes aquela dificuldade que a gente tem de se libertar desse sentimento de desejar o mal, é por isso, de tanto que eu fico pensando nele. Então se eu quero bloquear desejos infelizes dentro de mim, eu preciso cortar o pensamento que se relaciona a esses desejos. Eu me conscientizei que eu não posso desejar a morte para ninguém. Então, quando eu ouvir uma notícia de alguém que usou a violência contra o seu semelhante, e que supostamente mereceria uma punição com a morte, eu tenho que repelir esse pensamento. Eu não posso ficar cultivando ele. Porque se eu ficar cultivando, ele vai ficar sendo reforçado em mim por esses pensamentos que vêm de outras pessoas. Isso também vale para o bem. Se eu quero o amor na minha vida, se eu quero a paz, se eu quero a tranquilidade, eu tenho que pensar em termos de paz e tranquilidade. Por exemplo, eu não posso ficar pensando que tudo que as pessoas fazem é contra mim. Porque infelizmente na vida, às vezes a gente passa períodos desses, não é? A gente acha que tudo que os outros fazem é contra a gente. Se eu fico pensando assim, que tudo que acontece em torno da minha vida que alguém está desejando o meu mal, eu estou me ligando mentalmente a pessoas que não gostam muito de mim, a desencarnados e encarnados que não gostam. E aí o que acontece? Isso reforça ainda mais o pensamento em mim. Então a gente vê pequenos pensamentos, coisas comuns que nós produzimos o tempo todo, eles refletem na nossa vida e moldam o que a gente é, sem a gente perceber muito bem. Porque muito do que a gente ainda é, é o reflexo desse meio que nós estamos vivendo. É o que o André Luiz ainda fala, olha. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados. Todo mundo que já deixou o seu corpo aqui na Terra e está vivendo em espírito. Que pensam como pensamos. Tão mais estreitamente quanto mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. Então eu posso estar me ligando mentalmente a pessoas que não vivem perto de mim. Vivem na outra parte do planeta. Porque não é a distância que impede o pensamento de ligar as pessoas. Posso estar me ligando, mas espíritos estão vivendo em regiões do mundo espiritual muito superiores. Mas é tudo dependendo do tipo de pensamento que eu produzo. É o meu desejo, é o tipo de pensamento que eu cultivo. Por isso que os espíritos nos ensinaram tanto a vigiarmos o pensamento. Por isso que o Evangelho, desde o início, nos ensinou a vigiar e orar. Vigiar é isso. É cuidado com o pensamento, porque eles são pequenos, são inexpressivos. O mundo físico que nos cerca não percebe nossos pensamentos de pronto, mas eles são forças atuantes na nossa vida. São grãos pequeninos que vão se somando e formam um volume imenso na nossa existência. Vamos falar um pouco da palavra e vamos nos basear nas reflexões de um sábio espírito, Hamed, que nos traz uma contribuição muito grande para a compreensão da nossa vida afetiva e emocional. E ele, no livro Renovando Atitudes, nos fala do poder da palavra. Palavras nós dizemos o dia todo, proferimos e falamos bobagens ou coisas elevadas o tempo todo, coisas úteis, coisas inúteis, coisas que acalentam, outras que ferem, e vamos o dia inteiro proferindo palavras. O vento leva, o som se dissipa, mas aquilo que ela transmitiu continua em alguém, em algum lugar. Vamos ver então como essas palavras, coisas tão pequeninas que nós vamos lançando no mundo diariamente, o poder que elas têm. Hamed vai nos dizer então isso, olha, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. A gente está ouvindo as pessoas o tempo todo e estamos falando o tempo todo. Retemos essas mesmas informações ou não? Depende da gente. Alguém pode vir falar para mim, olha, você tem esse e esse defeito. Eu posso acolher aquilo como algo que é contrário à minha vida. Eu posso interpretar isso como uma agressão ou não. Eu posso interpretar isso como uma advertência para o meu aprendizado, para o meu crescimento espiritual. Depende como eu vou reter isso. Ou eu posso me levar em conta. Na maioria das vezes a gente recebe palavras vindas de outras pessoas e guardamos aquilo. Dificilmente a gente dispensa. Alguém nos ofende, nós guardamos aquilo como uma mágoa pelo resto da vida. Até mesmo perdoando depois a pessoa, a gente carrega aquilo pelo resto da vida. É que na verdade não perdoou muito. Quando a gente fica guardando isso que as pessoas nos falam. Veja, existem palavras que são proferidas que têm o poder de direcionar o comportamento de outras pessoas. Vai numa multidão, nós vimos esses exemplos há dias atrás aí. Vai numa multidão e começa a falar, quebra, arrebenta, vamos derrubar tudo. Para ver o poder que essas pequenas palavras têm de insuflar pessoas que já estavam animadas por inúmeros pensamentos de descontentamento, de violência, de desejo de vingança contra a sociedade, contra pessoas. Basta a gente proferir essas palavras numa multidão que já está cheia de pequenos pensamentos imperfeitos para a gente ver o que desencadeia. Ou, em casa mesmo, a gente tem esse exemplo. Às vezes uma palavra infeliz que a gente profere, que a gente diz contra alguém, aquilo cria uma situação complicadíssima. Difícil de acertar depois. Então veja, palavras, coisas tão pequenas, que parece que ficam esquecidas e passam, têm um poder profundo na nossa vida. E o Hamed ainda continua dizendo, olha, retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente. Aquilo que a gente é muito daquilo que as pessoas disseram para nós ao longo da vida, do que os nossos pais disseram desde pequenos, do que a nossa família que nós constituímos passa a nos dizer. Nós vamos guardando aquilo e vamos somando na nossa vida, ou vamos subtraindo, vamos tirando. Quando alguém vem nos falar algo que tira a nossa força de viver, o nosso desejo de crescimento, não é? Às vezes alguém está com tão boa intenção, está fazendo um trabalho bonito, vem lá um crítico e fala: olha, isso aqui é muito bom, isso aqui não dá muito resultado, você está perdendo o seu tempo. Esvaia a força da pessoa para realizar aquilo que ela estava falando. É isso que ele fala. A gente realiza essas subtrações da nossa vida, a gente deixa de fazer muita coisa por coisas que são ditas por outras pessoas. Olha o poder da palavra, coisa tão pequena, aparentemente inexistente, porque depois que eu falo, ela sumiu, mas ela continua repercutindo. E ele continua dizendo, né? E com outras recebidas anteriormente, aquilo que a gente vem acumulando na vida, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. O que a gente percebe do mundo ao nosso redor é de tudo que a gente já ouviu até hoje. É assim. A interpretação que a gente tem da realidade não é o que a gente vê, o que a gente está ouvindo no momento. São as construções que vêm sendo elaboradas, as interpretações sobre essa realidade que nós vivemos. O Espírito ele vai compreendendo o mundo à medida que ele vai acolhendo palavras. Daí já dá para a gente saber que tipo de coisa a gente pode escolher na vida se a gente quer ter uma interpretação melhor da realidade. Nós poderíamos hoje estarmos todos num lugar não muito adequado, falando um monte de impropriedades, um monte de bobagens, vivenciando situações infelizes, mas nós hoje podemos estar aqui compartilhando, comungando de ideias importantes, significativas para a nossa vida. Nós fizemos uma escolha importante e hoje nos alimentamos de palavras que certamente nos dão uma interpretação melhor da realidade do que se estivéssemos naquele ambiente infeliz, do que se estivéssemos num local onde está sendo fomentada discórdia, lugar onde as pessoas estão falando mal uma das outras. Então olha a importância que a palavra tem na nossa capacidade de ver e enxergar o mundo. Olha a importância que coisas tão pequenas, palavras, têm de nos fazer perceber o mundo. Se nós estivermos num meio onde as pessoas só reclamam da vida, só falam mal de tudo, são extremamente pessimistas e falam disso o tempo todo, nós vamos achar que o mundo é um lugar deplorável e infeliz. Se tivermos um lugar onde há exaltação do amor, da bondade, da harmonia, do equilíbrio, nós vamos considerar esse local, o mundo, vamos considerá-lo um lugar feliz. Então a palavra tem esse poder de nos fazer reconhecer o mundo, o que ele realmente é, ou nos fazer reconhecer no mundo aspectos negativos dele. Para a gente ver então a importância que ela tem. E ele ainda nos diz: reconstituímos ocorrências passadas, entendemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade do nosso organismo com nossas afirmações negativas, verbais, negativas e positivas. Fica falando todo dia que você está doente, fica falando todo dia que você vai ter uma doença muito grave. Você pode até não desenvolver aquela doença, mas você passa a desenvolver os sintomas dela. Fica afirmando todo dia que a vida é infeliz. A vida vai ser realmente infeliz. E são simples palavras. Então, o que nós dizemos tem o poder de determinar a nossa vida. Vamos pensar: ah, eu sou milionário, amanhã eu acordo com um bilhete premiado da Mega Sena acumulado. Não é isso. Quando nós pensamos, quando nós falamos e afirmamos coisas positivas da vida, aquilo que realmente existe, aquilo que realmente é, nós passamos a viver dentro desse mundo. Então o que nós falamos tem sim o poder de determinar a nossa realidade, tem sim o poder de fazer a gente o que a gente é, certo? E vamos falar agora da ação, nos baseando em sábia benfeitora Joana de Ângeles, grande discípula de Jesus, que também nos traz muito para a compreensão da nossa vida emocional, da nossa profundeza interior. Ela nos fala então no livro O Ser Consciente, o poder que as nossas ações têm de determinar a nossa vida, de transformar a nossa vida. Ela então nos diz assim, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Então, olha só, primeiro eu penso, primeiro eu desejo algo, eu aspiro por aquilo, mas eu tenho que agir para aquilo. Eu tenho que, ó, esforços contínuos direcionados para o objetivo. Por exemplo, eu quero melhorar profissionalmente, eu quero crescer materialmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adequar às exigências do mundo. Então eu tenho que fazer um curso, fazer uma capacitação, preciso me aprimorar na minha profissão. Adianta eu só querer? Não. Eu tenho que agir nessa direção. Eu tenho que fazer, eu tenho que realizar algo. É isso que ela está falando. E se eu vou insistindo, eu vou aspirando, vou desejando e vou agindo nessa direção, eu alcanço aquilo? Alcanço. Imagine que o objetivo de alguém seja ter a paz no lar. Eu aspiro, eu desejo a paz no lar. Adianta eu só ficar desejando? Não. Eu tenho que agir, eu tenho que querer a paz no lar, mas eu tenho que fazer algo por ela. Por exemplo, eu posso começar a mudando as palavras que eu pronuncio dentro do meu lar. Aí, já passamos para a ação. Eu paro de reclamar, eu paro de acusar, eu paro de ofender, eu paro de incriminar alguém, eu paro de cobrar das pessoas. Mas vou fazendo a minha parte. Eu crio um ambiente de maior paz? Eu crio um ambiente de maior harmonia? Sim. Então nós temos que agir em direção daquilo que nós queremos. Nós temos que agir constantemente. Muita coisa a gente não realiza, por quê? Ou a gente não aspira direito, ou a gente não deseja, não sabe direito o que a gente quer, ou a gente não está agindo, olha, com esforços contínuos naquela direção. Eu só tento um dia ser bom dentro de casa. Eu só tento um dia ser minha paz entre os meus. Eu não tento em todos os dias. Então é aí que a gente vê o quanto a ação insistente, pequena, diária, cotidiana, ela tem o poder de mudar assim a vida de alguém. O grande poder que nós podemos ter dentro de nós, de realização, é esse. É a gente desejar e agir continuamente em direção daquilo que quer. Tem pessoas que muitas vezes reclamam da sua profissão, dos resultados que ela obtém. E às vezes ela não oferece o melhor dela naquela atividade diária que ela realiza. Porque ela já está tão cansada de ter sido já tão explorada, ela não faz mais o melhor dela. E às vezes ela está num outro contexto que se ela agisse melhor, se ela se dedicasse mais, por pequenos gestos, por gestos de boa vontade, de dedicação, de esforço, de proação, de estar sempre ali engajado, envolvido naquilo que ele está realizando, ele acaba não colhendo resultados daquilo. Ele não vê crescer nada para ele, ele não vê nada surgindo de melhor. Por quê? Ele não está oferecendo o melhor dele. E o nosso melhor não são grandes realizações. É às vezes ser simplesmente prestativo. Ter boa vontade, ter bom ânimo. Não é? Coisas pequenas, mas que têm um poder muito grande sobre a nossa vida. Coisas que são muito significativas. Não é? Então vamos ver alguns exemplos que nós podemos então levantar sobre essas ações, palavras e pensamentos. O quanto elas podem se tornar valiosas na nossa vida, o quanto eles podem se tornar significativos. Primeiro aqui, ó, pequenas situações que nos favoreceram a existência. Pensa em tudo que você se tornou, tudo que você é hoje. As coisas boas que você pode levantar são resultado do quê? De um fato extraordinário que aconteceu na vida, ou a soma de muitos dias, de muito esforço, de muita dedicação? Nós vemos que aqui as situações pequenas da vida, elas representam a maior soma das coisas boas que nós temos. Uma mãe que colhe o carinho do seu filho, foi por um único dia que ela se dedicou a esse filho? Não. por muitos dias de amor e dedicação a esse filho. Então a gente percebe que os resultados bons que a gente colhe da vida são dessas pequenas sementes, dessas coisas pequenas que nós vamos realizando no dia a dia. Tem pessoas que colhem na vida, muitas vezes, o quê? Um grande dissabor, uma amargura muito grande, porque ela percebe que ela passa a ser rejeitada, evitada pelas outras pessoas. E ela não lembra que ao longo de toda a vida, ela só usou de palavras de reclamação, só usou de palavras de acusação, só usou palavras amargas no meio que ela vivia. Ela hoje colhe o resultado daquilo que ela semeou. Então nós percebemos que o que nós somos, o que nós experimentamos, é a soma de muito, gente. Muita palavra, muito pensamento, muita ação. Mas não num único momento, em vários momentos ao longo da vida. Nós temos também, olha, os exemplos influenciam ao nosso redor. Quantos pais moldam vidas infelizes para os seus filhos por aquilo que eles falam continuamente para os filhos? Você não consegue, você é um fracassado, você nunca vai conseguir, você tem os defeitos do seu pai. Tem mães que determinam as qualidades dos filhos de tanto que reforçam as características negativas deles, enquanto que poderiam reforçar os aspectos positivos que ele já traz. E isso também os pais fazem muito, né? Às vezes o homem ele se põe numa posição em que ele entende que a família é o grande impedimento dele ter progredido, porque ele teve filhos, teve esposas, e acusa essa família e diz que eles foram uma grande pedra, um grande impedimento na vida dele. Fala isso a vida inteira. E ele chega numa fase da vida dele em que os filhos, a esposa já não quer mais ele. Foi um único ato que ele praticou? Não. Foram inúmeros que ele foi ao longo da vida determinando o resultado daquilo que ele é. Então, se a gente quer ter uma realização melhor para o futuro, nós precisamos realizar as pequenas coisas hoje, prestar atenção na qualidade, o que elas são, aquilo que a gente está fazendo para as outras pessoas. Às vezes a gente sonha, ah, gostaria de receber uma fortuna, aí ia construir uma instituição que ia ajudar tantas pessoas. Isso para muitos isso é uma utopia, isso é algo que nunca vai se concretizar. Mas aquilo que a gente pode estar realizando hoje, que é o pequeno favor, a pequena generosidade, o pequeno ato de boa vontade, que está à disposição de qualquer um hoje e que vai certamente mudar o seu futuro, nós menosprezamos, nós não valorizamos. E é algo que está acessível a todos. Vamos ver outro exemplo. Olha um exemplo de como palavras podem tornar uma pessoa infeliz. A gente faz a difamação, começa a falar mal da pessoa. No ambiente profissional isso acontece o tempo todo, né? Chega um novo funcionário, aqueles que se cercam dele, os colegas do trabalho, começam a falar, ó, fulano é assim, assim, ele faz isso, ele tem essa característica, toma cuidado com ele, ele é fofoqueiro, né? A gente está sendo fofoqueiro e está dizendo que é um outro. E a gente cria para aquela pessoa, às vezes, uma aparência de que ele é uma má pessoa, e na realidade ele nem é aquilo tudo, é o como nós vemos. Então a gente vê como a gente pode prejudicar a vida das pessoas só com palavras. Não precisamos nem ter uma grande acusação contra a pessoa. Vai no dia a dia, e isso a gente observa muito nas empresas, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente passa a odiar as pessoas, porque os outros só nos falam os defeitos que essas pessoas têm. Então aí a gente vai percebendo o poder que essa palavra tem. Também, olha, algo importante que a gente não percebe na nossa vida. A gente absorve informações e imagens com um grande potencial perturbador para a nossa existência. Quanto da angústia, do medo que a gente tem no mundo, não tem sido vinculado pelos meios de comunicação. A mídia nos traz diariamente informações chocantes que nos perturbam. Antigamente não mostravam cenas de violência muito intensa. Um dia eu vi numa grande emissora de televisão mostrando o momento em que alguém foi baleado. E a gente não percebe o impacto que essas imagens têm no nosso mundo interior, lá no nosso íntimo. Não é algo nem consciente, mas a gente vai absorvendo diariamente tudo isso. Quer ver um outro exemplo? Uma coisa ingênua. A gente liga uma televisão, uma novela, para assistir um programa que supostamente vai ser uma distração. Depois de um dia longo, cansativo, vamos assistir a novela, ela é tão inocente. Mas ali se passam situações que a gente não sabe o quanto aquilo repercute dentro de nós. Joana de Ângeles, no seu livro O Ser Consciente, ela nos fala sobre uma das situações, as cenas de sexo que são mostradas hoje nas novelas. Para muitos indivíduos, eles nunca vão viver experiências daquela natureza, mas eles vão absorvendo aquilo diariamente. Aquilo gera angústia e ansiedade profunda que o indivíduo nem tem conhecimento que aquele mal-estar que ele sente num dia que ele amanhece, ele não tem disposição de enfrentar a vida, é daquilo que ele foi colhendo ao longo da sua existência e que ele vai recebendo essas imagens, essas ideias, e ele muitas vezes, por não poder se manifestar naquela circunstância, não vivenciar aquela experiência como ele viu, ele acaba transformando aquilo em aflição, em angústia, em um descontentamento muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado até com aquilo que a gente vê na televisão, porque aquilo tem um poder de nos influenciar. Isso não quer dizer que é certo ou errado ver ou não ver. Isso depende de cada um, mas a gente precisa ver o quanto aquilo mexe com a gente, o quanto aquilo vai criar em nós alguma expectativa em relação à vida, que muitas vezes não é para esse momento da vida. Não sei se vocês perceberam, ao longo dos anos vem acontecendo isso. Cada vez mais eles intensificando situações que são representadas, que faz parte da vida de nenhum ser humano. Não são tão daquele jeito como são mostradas. Eles não mostram a rotina, não mostram as obrigações, os compromissos. Muitas vezes nos pintam um quadro da vida do ser humano que não corresponde à realidade. E muitas pessoas absorvem aquilo sem perceber que aquilo ali não é a realidade do ser humano. Então é algo que nós devemos realmente ter um maior critério, uma maior seleção. Sem falar num problema muito grave. Antigamente os pais conseguiam até prever o momento que eles podiam tirar as crianças da sala. Hoje você pode ligar uma TV aberta durante o dia na sua casa e vem algo para fazer referência à sexualidade, à atividade sexual. E as crianças são bombardeadas por isso o tempo todo. Então aquela fase que a criança muitas vezes precisaria ter de desenvolvimento, de crescimento dentro do seu mundo infantil ainda, elaborar melhor o sentimento, uma compreensão maior do mundo, é totalmente, vamos dizer, violentada por informações que são passadas ali muito cedo para elas. Então, algo tão simples, algo tão comum, uma programação de televisão, uma informação, tem o potencial de transformar a vida da pessoa. Então, mais uma vez, o quanto as situações corriqueiras, pequenas da vida interferem naquilo que nós somos como um todo. E ainda um outro exemplo, o auxílio espiritual à obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Então, muitas vezes eu sou influenciado negativamente por espíritos inferiores, maldosos, mas por quê? Por causa de pensamento, coisa simples, que a gente formula o tempo todo. Eles passam a ter um acesso grande à nossa vida, a nos comandar, pelo tipo de pensamento que nós produzimos. Coisas que a gente nem dá importância. Ou algo tão simples, eu recebo amparo espiritual, a espiritualidade maior vem e me envolve amorosamente, num pensamento simples, uma pequena prece. Algo que nós não precisamos nem ter muitas palavras, basta estar carregada de sentimento, de emoção. E aquilo já estabelece para nós o equilíbrio. Quem não experimentou isso? Um momento de grande aflição, uma breve prece pedindo, Deus, me ajude. E a gente sente um alívio profundo naquele momento. São coisas comuns, tão pequenas e que têm um impacto tão grande na nossa vida. Mas precisamos lembrar também das coisas pequenas da vida, coisas tão pequeninas e nós não damos importância. E Jesus exaltou isso. Jesus mostrou quantos atos pequenos são significativos na evolução do Espírito, através da passagem do Evangelho em que ele disse para os discípulos que a viúva que estava depositando duas pequenas moedinhas no cofre do templo, porque fazia parte dos costumes, da tradição daquele povo, doar o dinheiro para o templo, para a manutenção dele, para as atividades que eram realizadas. E Jesus via que muitos ricos, poderosos, davam grandes somas, exaltando aquilo e mostrando para todo mundo. Joias, ouro, moedas brilhantes. E Jesus viu a pobre viúva, uma senhora já, colocando duas pequenas moedas. E disse que ela estava dando mais do que todos aqueles tesouros. E que ela estava dando daquilo que ela podia dar. Ela dava com o sentimento. Ela dava daquilo que ela praticamente não tinha. Então Jesus exalta a pequena situação, porque ela é pequena materialmente, mas espiritualmente ela se revela de um significado muito grande, porque ela, o indivíduo está dando aquilo que ele pode, que é o melhor dele. Então, mais uma vez, uma situação pequena, um pequeno auxílio que a gente presta, um pequeno favor, uma pequena indicação de alguém para um emprego. A gente não tem noção da importância que isso tem, do bem que nós podemos fazer. Às vezes uma palavra pequena que a gente endereça a alguém que está desanimado no nosso ambiente de trabalho, aquilo tem o poder às vezes de ajudar a pessoa a mudar o seu estado mental, emocional, e às vezes até resguardar o seu emprego, evitando uma situação de desequilíbrio que poderia surgir desse estado infeliz. Então as pequenas coisas na vida, elas têm uma grandeza que nós não podemos imaginar. Só que elas só passam a ter todo esse valor quando nós atribuímos esse valor a elas. Quando a gente reconhece que é o nosso modo de ser, de agir, as pequenas coisas que nós fazemos, que tem esse valor todo. Quando a gente reconhece isso, elas passam a ter todo esse valor, elas passam a ser um grande material de elaboração, de construção, de transformação na nossa vida. Meimei, um espírito que ninguém tem dúvida sobre a sua capacidade de amor e a sua capacidade de expressar esse amor através das suas mensagens, ela nos fala sobre uma prece chamada Oração da Migalha, ou a Migalha, algo muito significativo. Nós vamos ouvir uma narração para a gente entender um pouquinho o valor dessas pequenas coisas que nós podemos fazer a benefício do próximo. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para um esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a caia do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cárcere do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, Dizem-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no Templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Quanto a gente tem a refletir sobre o bem que nós podemos realizar com coisas tão pequenas na nossa vida, contribuições tão, às vezes, consideradas insignificantes, sem importância, e que às vezes a gente faz de maneira até automática e não dá o devido valor, não é? Essa mensagem, ela reflete bem isso, que todos nós temos algo a compartilhar, algo a nos doar, algo a beneficiar o outro. Nós não precisamos esperar nada grandioso para beneficiar ninguém. Nós já temos os recursos para ajudar alguém. Às vezes são recursos materiais muito pequenos, mas se nós dermos o valor a eles devido, eles podem ser muito significativos. Então, olha, quanta coisa a gente pode relacionar, elencar da vida, são tão pequeninas e que fazem toda a diferença na nossa existência. Às vezes a gente está olhando muito o exterior, olhando muito a vida que se passa para outros, as condições que outros têm, e não percebemos a riqueza da nossa vida, que pode ser traduzida em benefício ao próximo, em muitos aspectos, não só material, mas espiritual, fundamentalmente, e não mobilizamos esse recurso todo. A mensagem de Memei nos faz pensar sobre isso. E ainda, nós temos que lembrar um grande exemplo de alguém que usou do pouco que ela dispunha na sua vida para ajudar muitas pessoas. Madre Teresa de Calcutá foi alguém que vivenciou essa dinâmica de doar-se o que ela tinha, o que ela podia, a benefício do próximo. Vamos ver um vídeo em que ela sintetiza a filosofia que ela teve de vida, o quanto ela se doou para o semelhante, e que resume isso que a gente falou até agora. Quando ela fala de que não importa o tamanho daquilo que a gente faz, mas se a gente está fazendo aquilo pensando no bem, naquilo que pode representar aquilo do nosso benefício, aquilo se torna infinito, porque passa a fazer parte da obra divina. Aquilo passa a ter uma proporção que nós não imaginamos. É por isso que ela fala, nós somos humanos e para nós tudo parece pouco. Mas para Deus que é infinito, para Deus que é grandioso em tudo, o mínimo que nós fizermos vai ter um significado muito grande. Seja na nossa vida pessoal, naquilo que nós realizamos, seja aquilo que nós produzimos para nós ou para o mundo, vai ter um significado muito grande. Vai ter uma repercussão muito grande na nossa existência e na vida das outras pessoas. E para a gente, então, encerrar, lembrando uma passagem que Jesus disse, que qualquer de vós que der de beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, não perderá a sua recompensa. Galardão é isso. Aquilo que nós fizermos em nome de Jesus, ou seja, não pronunciando o nome dele, mas fizermos, imbuídos do pensamento, da ideia, da mensagem que ele nos trouxe de renovação, aquilo que nós fizermos dessa forma trará uma recompensa muito grande para nós. Então que Jesus nos ilumine, nos abençoe a todos. Nos momentos de dificuldade em nossas vidas, pensemos no Mestre, meditemos nos seus ensinamentos. E lembremos desse ensinamento quando nós pensarmos nesses pequenos esforços do dia a dia, essas pequenas tarefas. Se acharmos que está muito difícil para nós, peçamos a esse grande mestre, a esse grande médico das nossas almas que nos inspire, nos auxilie. Nós vamos ver que um pequeno pedido tem o potencial de nos dar a força para nós realizarmos o que nós precisamos. Que Jesus então dê a todos uma semana abençoada, iluminada, cheia de paz, de harmonia, e que possamos mais uma vez nos rever aí no futuro. Muito obrigado, gente.